Boa tarde, eu sou o Tiago e estou aqui por Parktype Solutions. Somos uma empresa de investigação e desenvolvimento nas áreas de Software as a Service, Cloud Computing, estamos sediados aqui no Porto. No entanto, a minha apresentação não vai ter nada a ver com isso, não vai ter nada a ver com a empresa e vai ser bastante forinha, basicamente. Para contar uma pequena história, eu andava aí na FIOP e fiz curso lá de Engenharia Informática e eu tive uma cadeira que foi Comunicações, que aquilo... foi bastante maldade e era uma seca brutal e eu não conseguia aprender aquela porcaria. Cheguei ao exame, não sabia nada, não conseguia aprender e não estava a ver como é que ia passar aquilo. Então passou-me pela cabeça se, com o exame era 50% de teoria e 50% de prática, se eu conseguisse memorizar a teoria toda de alguma maneira, se calhar conseguia passar aquilo. Então, eu lembrei-me de um gajo que tentou fazer um recorde do Guinness há muito tempo atrás, quando era miúdo, passou na televisão, em que ele memorizava 50 objetos e conseguia recitá-los por ordem, de trás para a frente, à vontade. E se os gajos fazem isto com tanta facilidade, ele deve ter um truquezinho que eu posso aprender. Fui investigar o que é que havia nos recordes do Guinness em termos de memorizar. E o que eu encontrei é que há uns freak shows que não vos passam pela cabeça. Este gajo, por exemplo, este britânico, Ben Pridmore, tipo, o gajo memoriza 4140 dígitos binários em 30 minutos. Tipo, 101010110. Isto é extremamente difícil de decorar, só que é 4414 vezes isto. Absolutamente incrível. Este gajo tinha de ter um truque. E tinha um truque, eu aprendi esse truque, encornei 200 páginas de matéria que não percebia absolutamente nada, despejei-as e passei. Com 10. E o meu intuito é que no fim desta apresentação vocês consigam fazer o mesmo, que é super arriscado. Para começar, eu queria pedir-vos que não tomassem notas nenhumas nesta apresentação e eu a seguir ia-vos mostrar uma lista de 10 objetos que queria vocês tentassem decorar em 10 segundos. À vontade, aqui não há falhas, aqui é só para aprender. Por isso, aqui vai e tem 30 segundos. Já deve ter passado. Pronto. Para quem não conseguiu, isso já se vê, não os vou testar, mas não por enquanto. Vou falar-vos de alguns princípios que eu aprendi que fazem toda a diferença em conseguir recuperar uma memória que tentamos meter na nossa cabeça. E a primeira coisa que descobri tinha a ver com como guardamos e como sacamos as memórias. Porque nós somos muito bons a guardar, podemos pensar que não somos, mas está tudo cá dentro. Nós estamos no nosso dia-a-dia e volta e meia lembramos uma coisa que fizemos quando tínhamos 5 anos, e culpa aí de miúdos. E essa coisa veio ao de cima porque alguma associação ativou aquilo, ou foi uma música, foi alguma coisa parecida. E como nós damos a volta a esta limitação de sacar informação, é justamente saber onde é que essas associações estão, para poder ir diretamente à memória. E isto já vai fazer sentido daqui um bocado. E a segunda coisa tem a ver com como codificamos essa informação quando temos dentro da nossa cabeça. Porque a mim ensinaram-me, se eu quero memorizar alguma coisa, repito e repito mais uma vez, sempre em voz e não sei o quê. No entanto, se pedir a qualquer um de vocês para perder um sentido, acho que ninguém vai dizer, eu quero perder a minha visão. Logo, a visão é super importante. No entanto, não tentamos memorizar com imagens, tentamos memorizar com filmes, tentamos memorizar com sons, que é um bocado... não é eficiente. Por isso a minha proposta é que, quando tentam memorizar uma coisa, em vez de tentar memorizar o facto, façam um filme na vossa cabeça que represente aquela informação, que seja vívido, que seja real, que seja lembrável, e que tentem embeber emoções nesse filme. Porquê? Porque as emoções são a maneira que nós temos de distinguir o que é relevante. Eu não me lembro, por exemplo, de todas as noites que eu passei a tentar amarrar a álgebra para passar aquilo, não sei o que é que fiz. Então, lembro-me, por exemplo, a primeira vez que andei de montanha-russa, em que pedi ao meu pai, quero andar a montanha-russa, não posso, és muito pequeno, quero andar a montanha-russa, não posso, és muito pequeno. Ele lá me deixou, chegava lá a meio e borrei-me de medo, só queria sair, e nunca mais vou esquecer. Já agora, a minha maneira de embeber emoções nos meus filmes é usar estupidez completamente absurda para fazê-los engraçados. E agora, passando à parte prática disto. Há vários sistemas de memorizar coisas, e o sistema mais simples é este, que chamam Link System. Que consiste em quê? Consiste em pegar uns pedaços de informação, encará-los como atores de um filme e metê-los a interagir uns com os outros, um após outro, após outro, após outro. Por exemplo, alguém quer tentar dizer a lista de há bocado. Sim, ok, tenta lá, tenta lá. Tá? Ok, ok, já te perdeste aí, mas conseguiste 5. Muito bom. Muito bom. Ok, eu sei perfeitamente, mas eu só preciso memorizar uma coisa. Porque aquilo para mim é um filme. Aquilo para mim é... Eu só fiz isto uma vez, acredita. Uma galinha que tinha que subir ao topo de uma montanha porque tinha sido transformada numa galinha. Antes era um humano e no topo da montanha estava um feiticeiro. E esse feiticeiro podia converter a galinha num humano outra vez. Então a galinha sobe a montanha e chega lá e o feiticeiro é Barbra Streisand, que está com um livro de feitiçaria, está a fumar um charuto. Faz sentido absolutamente nenhum isto. A galinha tinha que lhe dar qualquer coisa de tributo para ela transformar, então dá-lhe um computador. E o Barbra Streisand não gostou, pega um taco de beisebol, parte o computador, sai uma cobra, ele foge da cobra, mete-se num carro, bate com uma macieira e morre. É isto. Estou aqui os objetos todos. Todos. Isto foi só um filme estúpido, não faz absolutamente sentido nenhum. Mas passei 10 itens de informação para uma historinha estúpida, que provavelmente alguns já se lembram mais alguma coisa agora, por causa de ser tão estúpida. Isto é tão básico, é um princípio tão básico, nunca me ensinaram isto. Eu podia ter poupado tanto tempo a amarrar a história e essas coisas todas. Eu queria simplesmente um filme estúpido sobre tudo que eu tinha de curar. Não percebo porque é que me ensinou este sistema. Isto está na base de memorizar qualquer coisa. Devia, os miúdos deviam entrar. A sério. Então, os miúdos são super criativos, né? Ainda era melhor. Onde é que este sistema bate na trave? É que se eu perguntar a alguém qual era o oitavo item que estava na lista, tem que ir, ok. Havia uma galinha, a galinha subiu a montanha contra a Barbra Streisand, tem que voltar atrás e repetir tudo. Isto é uma falha porque é só sequencial, não dá para aceder diretamente. Mas podemos tornar isto bastante mais esquisito e criar um sistema que dá para aceder lá diretamente. Como é que cria esse sistema? Instalo cabides mentais na minha cabeça, que são imagens em que eu posso pegar em cada um destes atores e associar com cada um desses cabides. O que acontece? Por exemplo, eu tenho uma lista de 10 cabides que aqui, por exemplo, acho que não conseguem ver lá muito bem, mas, por exemplo, para mim, o 1 é uma árvore, porque a árvore tem um tronco. O 2 é um interruptor da luz, porque o interruptor da luz tem 2 estados. O 3 é uma cadeira, porque a cadeira tem 3 pernas. O 4 é um carro, porque o carro tem 4 portas. Por aí fora. O que é que eu faria para meter aqueles itens nesta lista? Podia, por exemplo, chegar à árvore, e a árvore, primeiro o item era a galinha, e podia ser, olha, uma árvore que queria comer a galinha e vai atrás com faca e garfo e a galinha foge pela vida dela. Pronto, agora daqui para a frente, se eu quiser saber, ok, primeiro não foi um grande exemplo, mas se eu quiser saber qual é que estava na primeira posição, eu pensava, primeira posição, uma árvore, o que é que a árvore estava a fazer? Estava a ir atrás da galinha, primeiro a galinha. Pronto, simples. Onde é que este sistema também bate na trave? É que tenho este trabalho todo de criar estes cabides que tenho que memorizá-los a priori. É uma chatice. Se eu quisesse memorizar 100 itens, tinha que ter 100 cabides. Nunca mais aqui saía. E por isso consigo tornar as coisas bastante mais estranhas. Que é arranjar um sistema de converter números em palavras, consequentemente em imagens e, consequentemente, conseguir em tempo real decorar qualquer coisa. O que é que eu tenho aqui? Tenho uma lista de converter números de 0 a 10 em fonemas, que eu sei de cor, que não há maneira de dar a volta, marreia, e como isto consigo converter qualquer número em qualquer imagem. Por exemplo, eu tinha ali o número 30. 30 para mim é um 3 e um 0. O 3 é um me, são me. O 0 é o som se. Por isso, me se pode ser mouse, é um rato. Para mim, 30 é um número, é um rato. Se eu quisesse memorizar uma série de números, pegava neles, sabia as imagens, fazia um filme, estava o número memorizado. Por exemplo, para vocês, isto pode ser uma carrada de números, mas para mim é super simples. Eu fiz este filme ontem, uma vez, eu sei 14 dígitos de pi, que demorou para aí, sei lá, 20 segundos, vou calhar assim. Para mim não é uma série de dígitos, para mim o pi é um motor, em motor, MTR, MTR é 314, este era simples, toda a gente sabe que é 3.14, para começar. Só que esse motor é estúpido, funciona a tulipas, tulip, TLP. TLP é 159. Só que este motor precisa levar um encontrão para arrancar, precisa de um nudge. Nudge é NG, é 2,6. Mais. Ah, depois também este motor é estúpido, quando arranca, sai uma lama de lá e cospe na cara. Lama é LME. LME é 5,3. E depois o carro enche-se de lava, que é inconveniente. Lava é leve, é 5,8. E lá vou ter conveniente de matar as pessoas, por isso tenho que tirar a lava do carro antes de sair de lá. Pego num saco, saco é bag, bag é big, big é 9, 7, and so on, and so on. Consigo curar qualquer coisa ad eterno sem esforço nenhum. Onde é que isto fica mais esquisito do que isto? Já é suficiente. Depois comecei a tentar aplicar isto a decorar cartas, para tentar vencer alguns jogos, que é o sistema que muita gente usou ou usava para basicamente roubar dinheiro dos bancos. O primeiro problema a decorar cartas é que as cartas não, por si só não são memorizáveis porque não têm uma imagem associada. Como é que eu faço isso? Arranjo um sistema também para criar uma imagem em tempo real para cada carta. Uso aquele sistema que eu tinha dito antes de fonemas, em que posso, por exemplo, pegar numa carta como o 2 de paus, 2 de paus é 12 clubs, 12 clubs, 2x, 2x em vez de ser 2, 2 é um N, CN é can, é uma lata. Isto pode parecer muito lento, mas eu faço isto imediatamente, não preciso de pensar minimamente do assunto. Com isto, tenho imagens para 52 cartas, consegui pegar nas cartas e varrê-las uma contra a outra e memorizar em relativamente pouco tempo e lembrar-me delas semanas depois, sem qualquer esforço. Isto é mesmo impressionante. Aqui eu colei bastante na cena, porque eu comecei a fazer e opa, consigo memorizar 52 cartas, isto é mesmo impressionante. E fazia mais vezes, e mais vezes, e mais vezes, e o tempo reduzia. Até que estava a decorar 52 cartas em 3 minutos. E aqui, em toda a minha ingenuidade, eu fui ao Guinness World of Records e tentei submeter o recorde. Se meteu o recorde, pedi como é que se metia. E apareceu, disseram-me lá qual era o recorde atual. O recorde atual é de um gajo que consegue memorizar 52 cartas em 20 segundos. E eu não consigo ver 52 cartas em 20 segundos, quanto mais memorizar. Por isso existe completamente a cena e a melhor pessoa morreu aqui. Entretanto, já fora disto, tropecei num underground de software um bocado esquisito que promete ser um sítio onde vocês conseguem meter tudo o que vocês sabem e sem nenhum esforço ter a certeza que, sem nenhum esforço ou relativamente pouco, ter a certeza que sabem tudo que lá está. O que é que este software faz? Basicamente chegam lá e metem pares de perguntas e respostas de tudo o que vocês sabem. Então, por exemplo, para estudar medicina ou qualquer coisa, e metem lá os ossos todos e os músculos e não sei o quê. E todos os dias fazem uma pequena revisão em que chega ao software e ele diz, faz perguntas, vocês tentam adivinhar a resposta e dizem, eu lembrei-me ou eu não me lembrei. Se lembraram, ele vai ver, ok, eu só vou perguntar isto outra vez para a semana. Chega à próxima semana e acerta outra vez, ok, vou só perguntar daqui a um mês. Qual é o potencial disto? É que o software sabe quando é que eu me vou esquecer das coisas. Logo, a partir do momento que eu meto a informação lá, não preciso me preocupar mais. Posso meter todo o conteúdo da faculdade ou qualquer coisa e basta com uma revisão de 5 minutos ou qualquer coisa por dia, tenho certeza que me lembro daquilo tudo. Eu, por acaso, na altura em que descobri isto, tentei aplicar para um estágio no Japão, para o Vulcanos, que era extremamente difícil de entrar, e pronto, e para me diferenciar, tentei aprender japonês antes de ir para lá, porque tinha uma entrevista, que é super assustador, mas como eu tinha estas técnicas, não sei o quê, ia ser muito mais fácil. Não, nem sequer foi a entrevista. Eu também tentaste, pá. Oh, fui para Erasmus, que foi uma experiência menos choque, foi mais difícil. Foi bastante bolca, na Polónia. Foi excelente. Pronto, e durante este processo eu usei todo o software que existia na altura, não achei suficiente e na altura criei o meu próprio, que, só para aprender japonês, que foi descontinuado quando eu soube que não ia à entrevista. Mas entretanto, na Ive Solutions, que nós gostamos de pegar nas nossas paixões e tornar alguma coisa útil, há pouco tempo tentei fazer um pequeno protótipo de um sistema destes, que será, potencialmente poderá ser um produto no futuro, que será software as a service, que poderão simplesmente chegar lá e transportar para alguma coisa e ter toda a vossa informação lá, e ter certeza que se lembram para sempre fazendo as revisões que ele vos vai mandar fazer. E isto vai se distinguir dos outros que existem, no sentido em que este software é muito fraco, não consegue alavancar o que a comunidade já faz. Eu queria aprender japonês, que é que havia muitos marmães que tinham feito lá, estão aqui todos os caracteres de japonês, ou caralho. Só que todos tinham o seu dicionário diferente, e eu não sabia japonês, não sabia se aquilo estava certo ou não, logo não podia usá-lo. Era nojo. E o nosso pretende ser diferente no sentido de queremos usar crowdsourcing para pôr o conteúdo mal do lado. As pessoas dizem gostam ou não gostam, se aquilo está bom ou não, e o conteúdo mal vai morrer. E entre outras coisas, sendo tudo que eu já aprendi de como a cabeça supostamente funciona e pratiquei, como da gestão do processo de aprendizagem, que eu vi grandes falhas nestes softwares, como por exemplo o facto de não gerir a motivação das pessoas, porque sempre que vais fazer uma revisão ele vai tentar perguntar o que é que tu não sabes, e eu chego lá, eu não sei isto, meu. Eu faço revisão e não sei nada, sou um noivo, quando de facto sei, ele é que está só a perguntar aquilo que eu não sei, que é super frustrante. Por isso, com pequenas afinações para gerir a motivação das pessoas, conseguimos tornar o processo de aprendizagem e algo muito mais simples, muito menos frustrante. Prontos, e é isso basicamente que pretendo fazer com isto. E pronto, eu concluo aqui. Como diz ali, não há perguntas estúpidas, só apresentações estranhas. Posso? Tem publicados? Já foi mais do que é agora. Agora estou. Eu, por exemplo, não me pego nisto agora. Não é isso? Tu fazes produto. Sim, sim. É necessário, claro, como um submunicário, tentar aprender daí uma informação escondida numa codificação dessas. Numa codificação dessas? Isso são codificações. Sim, sim, são codificações, exatamente. Mas no número de tu justificas uma mensagem para chegar a esse resultado. Exatamente. Deves, muitas vezes, com base nessas metodologias que tens, analisar certas mensagens e já tentar justificar. Nunca tentei fazer isso porque a Guerra Fria já acabou. Acho que já estou. Acho que vamos para coisas dessas. Mas, não, nunca me dei. Faz? A sério? Pá, nunca me dei com essas coisas, muito sinceramente. Mas. Só viste uma mensagem de passada? Não, nunca me aconteceu isto. Eu. Para ser honesto, sei estas coisas todas, mas isto é pura geekice. Isto é. Eu não uso isto para quase nada. Mas a verdade é que já me foi útil e pode ser útil para muita gente. Se eu tivesse agora a fazer todo o percurso de ensino que já fiz, eu achava isto extremamente útil. Eu tinha muito mais tempo livre. Muito mais tempo livre. Mas pronto, por isso é que. Exatamente. Isto também seria decorar, só quero decorar mais rápido. Tinha mais tempo livre, é só isso. Sim. Exatamente. Por acaso. Exatamente, exatamente. Aliás, visto antes, por acaso não acontece tanto como pensas. Eu também pensava que ao fazer N vezes ia começar a entrelaçar histórias. Não sei porquê, não acontece. As coisas ficam. Não, não é muito raro acontecer. Costumam. Isto desenvolve a criatividade de um gajo, que é uma coisa estúpida, a sério. A sério. Eu nem conto os filmes faço na minha cabeça para tirar coisas, são demasiado bizarros. A sério. Sim. Isto é decorar. Exatamente, exatamente. Mas o decorar vai sempre existir, não é? Decorar vai sempre existir. Isto é só um processo de passar aquele período de desconforto que é amarrar, que é horrível. Repetir. Eu odeio, pelo menos. A coisa porreira disto é que implica algum esforço consciente. E é chato. E a verdade é que podia saber muita coisa de cabeça, como os aniversários das pessoas ou qualquer coisa, que não sei porque sou preguiçoso. Mas a verdade é que se eu aplicasse isto, passava ali uns 10 segundos a pensar, mas ficava. Acabou. A partir daquele momento sabia sempre. É isso. Qualquer pessoa pode fazer isso ou tiveste que ok, boa pergunta. Eu por acaso contei a história muito rápido daqueles 10 itens, foi um bocado estúpido, porque se eu contasse mais dentro sabias neste momento de certeza. Porque contei, por exemplo, estávamos a fazer. Fizemos um ensaio da apresentação lá da empresa e perguntei aqui ao meu colega, por exemplo, da lista, e ele lembrava-se porque eu tinha contado a história devagar, e nem sequer pensou no assunto. Eu cheguei aqui, lembra-se da história? Ah, lembro, era uma galinha, subia a montanha, não sei o que, lembrava-se dos 10 itens. Não se esforçou. Ou seja, pelo menos esta parte inicial de só fazer um filme, toda a gente consegue fazer imediatamente. Pode ter mais criatividade ou menos, e isso é que pode ser uma coisa a desenvolver, e conforme tiver mais criatividade vai conseguir fazer o processo mais rápido. Onde vai precisar de mais treino é quando quiser fazer coisas muito mais elaboradas, tipo, lá está, decorar baralhas de cartas em 3 minutos, que não vai preciso para nada, mas é preciso ter um sistema mais montado. É só isso, precisa de algum treino inicial. Existem muitas pessoas, crianças e não só, com necessidades educativas especiais, autistas e não só, que têm, muitas vezes até têm dificuldades, barreiras gigantescas de comunicação com as pessoas, e algumas delas comunicam melhor com números do que com outras. E pode ser interessante, se eu estou a tirar assim, para cima de vocês agora pensem nisso, mas este software, se for desenhado para ser desenhado com barrões, está bom, mas se calhar no campo das necessidades educativas especiais, e depois se vocês quiserem posso-vos dar umas dicas sobre isso, ajudar, pode ter um potencial tremendo para uma destas e para um tratamento terapêutico, pela comunicação. Não sei se tinham lembrado disso ou não, mas o que não falta aí é pessoas a precisar desse género de... Nunca me passou pela cabeça, por acaso. Nunca me passou pela cabeça, por acaso, mas... Lá está. As únicas coisas que me passaram pela cabeça é simplesmente tentar inserir isto no sistema educativo. Mas eu primeiro não tenho informação nenhuma de psicologia, é só psicologia do bolso. Por isso nunca conseguia ter autoridade para falar sobre isto. Mesmo que tivesse, ia ser um filme descomunal, não ia conseguir fazer nada. Mas esse é um bom ponto, porque se calhar a pessoal que tem necessidades mais especiais, seria possível ajudá-los de alguma maneira, não sei. Se vocês desenvolver isso sozinho, mas era em conjunto com alguém dessa área. Ok. Era interessante. Obrigado. Uma coisa interessante sobre isto é que fazes o filme e aquilo é só uma muleta. Se a informação for relevante, o filme morre e a informação fica. Se não for, morrem as duas coisas. Por isso, eu não me lembro de nenhuma história. A única história, por exemplo, que eu me lembro é esta que eu fiz agora para a lista que fiz lá ontem. E vai morrer porque esta lista não é relevante. Só foi relevante para esta apresentação. Exatamente. Há uma data de informação que nós vamos aprender. Sim. Se fizeres isso, objetivamente, e tentar fazer uma algoritmo, eventualmente, queres aprender, etc. Sim. O algoritmo não seria o melhor caso porque vai implicar perceber a coisa, mas se fosse algum facto, queria memorizar, sim, ia funcionar, mas lá está, novamente ia ficar com a informação se fosse relevante, o filme ia morrer, mas sim, ia funcionar. Por acaso, nunca apliquei nesta área, porque lá está, eu estou nela, por isso gosto nela, por isso o factor de emoção já está lá, por isso as memórias já vão ser consolidadas naturalmente, não preciso de outras, na maior parte das vezes. É isto? Não sabia. Dava um jeito de caralho. Tive que amarrar repetidamente, mas foi só dia antes, por isso. E agora não sei. O quê? É a polícia, ainda não sabia. Não sei. Obrigado.